rua é minha casa, sem teto minha morada. Conheço bem o sonho dessa molecada. A firma avança forte, ligeiro igual traçante. A noite é uma criança e o perigo é constante. Só se vive uma vez, aproveite essa chance. Foda-se suas leis, nada é como antes. A visão além do alcance, um veneno holandês. Meu remédio, meu calmante, tá na veia, tá no sangue. Na tinta da caneta é minha alma nesse bang. Junto da minha gangue, família é gigante. Pronto pra revanche em habitat de crocodilo. Morcego não dá rasante. Saudade do mano que a vida levou. Andei nas trevas, tive quedas que me fortificou. Não tive trégua, sei das réguas, não mudei quem eu sou. A visão ampla, correria da minha banca, eu vou alçando meu voo. A rua é minha casa, sem teto minha morada. Conheço bem o sonho dessa molecada. Vejo o castelo de ouro e diamante se desmanchar como se fosse avalanche. Levanto pra revanche, sem segunda chance. Em habitat de crocodilo, morcego não dá rasante. Vejo o castelo de ouro e diamante se desmanchar como se fosse avalanche. Levanto pra revanche, sem segunda chance. Em habitat de crocodilo, morcego não dá rasante. Vivo momentos raros, jogado caraco no faro, no tempo não paro, acendo um verde claro. Sou barulho do estalo, mais um que foi de ralo. Pente vazio, coração frio no alvo, disparo. Filha da puta falou, puxou e não atirou. Engatilhou, pipocou, vazou, nasce de galo. Disposição não se compra, o revide tá pronto. Atenção, mão de onça, pois não durmo no ponto. Fazer dinheiro aqui é o vício da molecada. Com cigarro nos dedos, a Glock adaptada. É mais um dia na estrada, traição de comparsa. Vacilou, é cobrado, ultrapassado. Se entrapassa pela caça do caixa, certeiro como um míssil. O dinheiro é fácil, mas bater de frente com nós vai ser difícil. A mente dos moleque, a mente dos moleque, a mente dos moleque. Vejo o castelo de ouro e diamante se desmanchar como se fosse avalanche. Levanto pra revanche, sem segunda chance. Em habitat de crocodilo, morcego não dá rasante. Vejo o castelo de ouro e diamante se desmanchar como se fosse avalanche. Levanto pra revanche, sem segunda chance. Em habitat de crocodilo, morcego não dá rasante.